meu povo todo essa fica por lembrança. Meu povo todo essa fica por lembrança. É pulo de aurora, é pulo de aurora. Seu de madrugada, meu rezar vai embora. É pulo de aurora, é pulo de aurora. Seu de madrugada, meu rezar vai embora. Deus não prometeu que eu vou sem pagar o que eu prometi. Merece mais do que tudo. Nossos mestres têm que ser respeitados.